samba. Hoje eu vou curtir, o baile vai custar. As princesas tá de cima e o frevo é open bar. Os motel já equipados, moleque é estrignado. Meu carro tá lotado e quando eu passo eu paro o baile. A noite é eternidade, moleque rende fight. Ideia gangsta, te apresento os style. A quebrada tá lotada, os moleque tá doidão. Muito frevo na cidade, então solta os pancadão. Os panelão de 15, na nave tá custando. As pedras da ciclone que tem carro de malandro. Acende logo a Eva, bem-vinda à nova era. Hoje é nós que impera, vamos lá na quebra. Acende logo a Eva, bem-vinda à nova era. Hoje é nós que impera, vamos lá hoje na quebra. Hoje a noite é longa, tem uns que muitos cantam. Aperta o start, é zero hora da madruga. Bate os bichos pra pôr que as lindezas tá na rua. Liga o negui que a noite já tá é boa. Ontem nem dormi, bagaceira muito louca. Loucura nem me viu, sorriso estampado. Cheio de charminho, quer curtir é no embalo. Red, black, bright, bira, narguilé e o Xandão. Prudência de morango no motel é de manhã. Escama escamosa, nariz de cheiroline. Charmosa baladeira, na noite é nós que invade. Filhinha do papai, o charlatão vai que vai. O lança tá comigo, a princesa se atrai. Pule, rap, meto fogo, o frevo até mais tarde. Se tem lança pra ela, é só frevo com muito hoje charme. Hoje a noite é longa, tem uns que muito escuro. A noite é bela. Eu gosto é de saque, pra mim é mó loucura, ó. Vagabundo se destaca, faz da rua seu abrigo. Na city é só rueira e eu dou valor. Elas gostam dos bandidos e os bandidos gostam assim. Tem grampa pra chapar, na guilê, a marula. A noite é tão bela que te deixa na fissura. 4h20 na cidade, mata a sede com Del Valle. E as bandas rende fight, novidade, novidade. Thank you.